Super Pop até de manhã, dá-lhe um grito! Na contagem comigo, na contagem, na contagem! 5, 3, 2, 1, é Super Pop! tava com saudade do Super Pop, bota pra cima aí. Chama ele. Vem, vem, vem, vem. Falou, Batata. Batata lá é o caralho, hoje eu vou dar-lhe a bicada. Vou dar-lhe a bicada, vou dar-lhe a bicada. Vou dar-lhe, vou dar-lhe, vou dar-lhe a bicada. Explode o bagulho. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer o segundo, ela quer dar pra bandido. Ela quer o quê? Bandido, mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido, ela quer o 5-7. Ela quer o 5-5. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. E vai jogando, vai jogando, vai jogando. Namora não dá, namorada não, namora não dá. E namorada não, meu coração quer ela, mas meu pau quer o motão. Namora não dá, e namorada não, namora não dá, namorada não, meu coração quer ela, mas meu pau quer o motão. Vai, vai, vai, vai. Me separei, porra. Tô solteira, tô solteira agora. Tô solteira agora, tô solteira, tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na tua piroca. Piroca, piroca. Direita, esquerda, balança, balança, balança, balança. E faz a garra do águia, e faz a garra do águia, e faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a picada. Que louco, tio, mete suas bicadas, suas bicadas, suas bicadas, passa. Mete suas bicadas, passa. Mete suas bicadas. A picada é assim, ó. Picada, passa. Suas bicadas, passa. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Numa quadrilha, meu pobre! O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. Parceiro Jaime, louca, aqui na retaguarda, viu? Louca, louca, louca, DJ Zane se juninho. Louca, louca, louca, sou louca pelo águia. Louca, louca. Quero agradecer com muito carinho Zane, com toda a nossa polícia militar, louca, o nosso conselho tutelar. Nada, vou fazer mais. mais segurança, muito mais conforto. Luz Evento em Paragominas. E vou fazer o S. DJ Nuto, venenoso, do Mega Dynamite. Aqui com a gente. No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. No arrasta povão, arrastando a multidão, pra sofrer voar no Águia. Olha o papinho, olha o papinho. Tô delirando pra curtir o papapá. Tô te esperando. Fala, meu engenheiro Tonino. Tô delirando pra curtir o papapá. É o pop, é o pop, é o pop, é o pop, é o pop. É o pop. Esse balanço que ninguém segura. Esse pop é uma loucura. Live, com você, viajo na batida, me dá prazer. Tem logo os meus braços me aquecer. Viva Maneiro! Se você não... Junto com meu parceiro, cobiçado! De você, yeah, meu amor. A noite está fria, sem você estou. Sozinha nesse quarto ficar, eu não vou. Eu vou curtir o som do meu coração, que bate com emoção. Oh, venha dançar e não pare. A festa de aparelhagem não tem quem compare. Eu sei que você vem. Eu vou curtir esse som. O Águia de Fogo arrasa o povão. Com o DJ Edson e DJ Jun. Um mito. Da mão pra cima, faz o S, faz o S, faz o S. Eu vou curtir esse som. O Águia de Fogo arrasa o povão. Com o DJ Edson e DJ Jun. Um mito. Faz o S, o S, faz o S, o S. Tá faltando sentimento. E a gente vai. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. Se liga nessa. Banheiro, adoro o DJ, o DJ. O garoto das produções. Tô gostando do ritmo. Sacode, sacode, sacode o ombrinho. Sacode, sacode, sacode o ombrinho. Sacode, sacode, sacode o ombrinho. Sacode, sacode. Sacode agora. Personalizado do Super Pop, viu? Quem sabe um dia eu faço uma... E o mortadela girando no meio da família. Fico forte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim. Como esse... E aí, meu patrão, é o Di. Como... O Edmundo da RBA. Torre, ouvi, anota, e aí, galera. galera também da Ótica Diniz, junto com o Gautama. Te amor, sabe essa paixão. O quê? Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu. Um amor de ilusão. E a comitiva das patroas! O águia voou, o águia voou, deixa voar. Bicadão, bão, bicadão, bão, pop em live, TikTok, solte um batidão, bicadão, bão, bicadão. Safadinha querendo é me provocar. Diego N. Marquito, o Marquito Bala e os mano da B13. E vai de ladinho, bem devagarinho no pop, ela vai dançar. Segura a bicada, menina da... Amigo Fábio Pop, ele de Guaragominas. Eu vou te agarrar. É do fã clube, agora é super pop, mais 20 anos. Do lado esquerdo, falou Jorge Marão. Vou te agarrar. Eu vou te agarrar. Bichinho Camila Azevedo e a JV Story, representante da Nós. Agora nosso bonde tá chegando, sai da frente, eu tô passando, ó, não fique em choque não. O Super Pop Live treme tudo e te deixa quase surdo, escuta a potência do som. A caixa que estremece, que balança, tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa e com nós ninguém se mete. Aqui quem fala é o Coringa. King, o mano cobiçado. Cobiçado. Agora que fecha com o Super Pop, vai levantando as mãos para o alto. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o bagô, o bagô, o bagô. Super Pop Live, Super Pop. Super Pop Live e sua New Generation. É agora que eu quero ver! Vai, bebê, canta! Fui esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar. A Daila Melissa, nosso amor, estou aí com a gente. Sentos, sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar. Não posso esquecer o mal que me fez. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Me diga que vai lembrar dos meus beijos quando o dia. beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia, então. É Tati Pink? Aham, aham. Jonas, o nosso parceiro Wagner, o Alex, da Morada do Sol. Vai de Belém, parece? Vai chorar aí? Manda logo um pix pra ela, não. Ela vem. Sabe que eu, quando tô sozinha, caí no piseiro. E aí? O do Super Meninos? O do Águia de Paragomi? Chamei logo os amigos e chamou as amigas. Postou um videozinho pra você se arrepender. Aí foi só um story, um storyzinho. Com o paredão ligado e as gafas de gin. Aí foi só. Ah, uma vez de cada, sem pressão. Todo mundo ganha abraço aqui. Vini Souza, o Eric Souza. Curtindo o Gobiçado, tamo junto, Eric. Valeu, Júnior. Com o paredão ligado e as gafas de gin. Aí foi só um. O nosso amigo Daniel Belém, que tá aniversariando 22 aninhos hoje. E por sinal, tá todos moleque aqui com a gente, o Daniel Dantas, lá em Belém do Pará, nosso amigo Iago de Paragominas, o Zeca, moleque doido da Cabanagem, tudo junto misturado. Lohan Araújo, a voz da emoção. Jorge Baran, o homem do Pix, o que é melhor que o meu. Fábio Pop! Do que não, como ao lado que... do Jorge Baran. Me e aí, Nego Lindo? Agora que é de novo. O Nego Lindo me meteu numa tranca ontem lá em Aurora. Você no meu cobertor. Se acha que eu vou te dizer. Tu me mete na confusão e desce, né? Eu não, não, não vou. Passa lá em casa, tira a minha. Mal criada as bebidas. Que me ama. Tá todo mundo com a gente. Roselina. Roselina Saraiva Garcia. Roselina Saraiva Garcia perdeu sua identidade. Se alguém encontrar, tem uma recompensa, viu, galera? Tá aqui, ó. É pra clarear esse 50 pro cobiçado aqui. Coleta já do, da gasolina de volta pra Belém. Lohan Araújo, a voz. É Pix, Duda! É Pix pra elas, porra! O que é melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou. Já fecha para .com.br. Agora que é de novo a minha cama. Se aquecer no meu cobertor. Me sentindo, é meu. Se acha que eu vou te dizer. Dá o meu celular enganado pra eu. Não, não, não, não, não vou. Os 50, pega logo. Passa lá em casa, tira minha roupa. Fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo. É Chorão! Passa lá em casa, tira minha roupa. Chorão de Paragominas. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo. Debrucei no balcão, parcialmente ao cobiçado. Descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado. E eu? Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro. A saudade não quer mais parar. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar. Com seu HB. Direção perdoe esse homem triste que te ama. Me tira do balcão, me leva pra sua cama. Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado. Falou, Cacá! Perdoe esse homem. É show de bola, Cacá! Super Pop! Do Pará. Cobiçado do Pará. Você chegou me fazendo feliz. Minha vida mudou. Amigo olhão, né? Sorri. Obrigada, amor. É olhão. É Pix pra elas, porra. O Michael Bob, o Madison Bob. Foram tantos planos que a gente fez. Cadê a caipirinha? Me abandona. Acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir. E nossa amiga Thaís Santos. Vovô, fica. Alô, Thaís. Perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Jonas Mob, tá todo mundo com a gente. Então fica. Então fica. Besteira, com isso, olha a besteira. Status tá valendo o quê? Sem tempo, meu namoro em risco. Já teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou. Não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer: vem cá que eu vou. Fica então, fica. Cê quer ver eu trair, meu bem? Igual é. Filipinho, Pablo e Holanda. Igual você. Camila. Cê quer ver eu trair. Kini, o Micael, o Flávio, a Graça também. Só uma igual você tem sim. Cê quer ver eu trair, meu bem? Nana, nem vem. Igual ela, só uma igual você tem sim. Cê quer ver eu trair, meu bem? Nana, nem vem. Igual ela, só uma igual você tem sim. O homem da palavra. O a melhor vibe do Brasil está aqui. Comandada pelo DJ Felipe. Cobiçado. O DJ revelação do século 21. O embaixador. Quando você me toca, não arrepia a pele. Agora vai. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente. E toda a minha empresa. Tudo que... da semigelo. Tudo em gelo e cube para a gomina. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo. Menos um casal. Tô. Tô. No caso eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Obrigado pelo carinho. Oh, quem doer, no caso eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Ei, Goiás! Quem sabe pode cantar comigo agora, Você é minha luz, estrada, meu caminho. Besteirão, tu tá onde, besteirão? Pop, som. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Bora, chorão. É meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Canta, canta. É meu céu, meu pão de mel. Joga pra cima, se bora, Goiânia, vem comigo. Marajó, pega fogos. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor não vai ter. E agora? Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como... O amigão, da dire... amigos da diretoria do Super Pop. Tá se procurando cor. Estão aqui com a gente. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um... Obrigada, Choque Produções. Está aí com a gente. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscam. Para, Brenda, o Vitor, o Thiago, sem noção. São dois corações disputando quem é o mais forte. Bora soltar a voz comigo agora. Bora soltar a voz comigo agora. Eu quero ouvir, quero ouvir. Só quem venceu nessa pandemia, só quem considera o Deus como o maior de tudo, pode botar a mãozinha pra cima aí. Quem passou por dificuldade nessa pandemia, pode botar a mãozinha pra cima. Mas superou porque Deus te deu saúde, Deus te deu força pra você vencer. Então quem considera Deus, pode botar a mãozinha pra cima e dar uma salva de palmas pra ele, que Deus merece. Uma salva de palmas porque a gente está aqui hoje. É porque a gente é vitorioso. A gente está aqui hoje porque a gente é merecedor. E Deus tem um projeto muito forte na nossa vida. E quem não é vencedor pode botar a mãozinha pra cima e começar a cantar comigo agora. Passando o nosso fogo, parado o pobre louco. Me ajuda, seu moço, respondeu virando o rosto. Vê quanto tá lá e vem me falar. Tó é se eu ficar com troco. Louca vida louca, louca vida louca. Os menores sem opção, solução é ir pra boca. Eu fui diferente, o Lelê era mente. Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente. O jogo virou, Deus abençoou. Todos têm o livre-arbítrio, eu escolhi ser cantor. O jogo virou, Deus abençoou. Fui passo a passo na batalhei, é no tempo do Senhor. Os amigos da diretoria do Super Pop estão aqui com a gente, valeu, mano! De cordão de ouro, o pingente é Jesus Cristo. Pra... Atenção, minha organização. O gordo, sou Vitor. Vamos lá próximo ao banheiro feminino, viu? Carinhoso, se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar. Sou um vaso valioso. Oh! Sabe qual é a parada? É assim, ó. Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio? Para, Brenda! Quando a chuva escura, Vitor, Thiago! E a mesa mais fácil. Sem noção, tará! Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho, mas capaz de exercer minha fé, expressar minha dor chorando. E manda moleque do Marajó! Do sonho da... O Pega Fogo também! O Breu, da Playboys. Rodrigo Felipe Mundão! Tatado Daniel Hudson! Amigo meu, e pro crime de otário, e cinco preto na favela vira empresário. Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo, é que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido. E se fosse por quem já falou que o moleque não ia durar, que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar. Agora champ nave rebaixada, o jet no engate dá danada. Daqui pra Riviera é quase nada, descendo a baixada, sente acelerada. Um dia eu vi Estrela cadente e fiz um pedido. Duda! Sei, foi atendido. Era só um menino brincando com os amigos. Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo. Briga! E a Valéria? Dividindo um sorriso. Briga, Valéria! Que eu acredito. O Najibão, o Barba Serviços! Cristo. E hoje, segunda-feira, já passamos de meia-noite. Tem um Halloween Pop lá no Ibiza. Todo mundo convidado. Alô, galera, pode chegar com a gente. E o nosso pagodeiro Davizinho, diretamente de São Paulo, cantando essa música aqui ao vivaço, lá no Ibiza. Eu amei. Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim. Eu amei. É o Halloween Pop! Esquecer tantos sorrisos, mas no fim. Quem sabe canta, vai. Mas deixa eu chorar. Eu posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinho. Pra ninguém me machucar. E eu, Eu ando desacreditado. DJ Marlon, o amor vai... O cachorro de manda. E o melhor é me fechar. Só você, só você. Contigo, vambora. Passou minha guarda, mexeu com o duzão. Tiro o luminário do meu coração. Já era, já era. O amor quando cerca não dá pra correr. Pode até querer, mas eu quero viver. Eu conheci, se for com você. Já era, já era. Que beleza. Só pra quem é velha guarda agora. Tô fazendo amor com outra pessoa. Oito. Mas meu coração vai sempre, sempre ter. E o que? E o que? O que o corpo faz, a alma perdoa. Vai. E tanta solidão quase me enlouqueceu. Fala pra mim agora, vai. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com tanta emoção. A verdade que eu minto que eu vivo sozinho não se esquecer. Nosso amigo amor, e nosso amigo Léo da Nike, o Buzu, e você foi o Najibão. De poder morrer. Só tá Najibão, meu irmão. E será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor não se mexe nem por um prazer. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Só pensando no teu jeito eu amo de verdade. Eu amo de verdade. E quando desejo ver é teu nome que eu chamo. Posso até gostar de 100. Posso até gostar de 100. Mas é uma única que eu sei que eu amo. Que tal se eu fazer, isso aqui agora? Se você for, não esqueça da esteira do chapéu. Ai, cobiçar! Pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Bora começar a esquentar, que o nosso pop daqui a pouquinho sobrevoa para a Gomina. Lá vem! Ei! Oh! Pop! Super, super, super, super, pop, pop, som. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. Luxuoso já que sou. Luxuoso já que sou. o Marcelo do Rock Doido, o Fábio do Diamante Azul, o canal Madison Pop também. Vem dançar só pra mim, vem se ligar. Vem dançar só pra mim, é como um sonho. Lisos. Tiro e embalo desse som. Os lisos sem freio, Toninho. Vou te mostrar. Luxuoso já que sou. Luxuoso já que sou. Super Pop. E vai deixando na batida, na batida, na batida, na batida. Às vezes eu não gosto de muito choro, não. Pelo menos eu não gosto de muita sofrência. Eu gosto de ver a galera agitada. Eu gosto de ver a galera sapateando. Eu gosto de ver a galera delirando. Porque o lema do Pop é fazer diferente. O Pop Life é outro patamar. Libera! Super Pop Live.

Hoje eu só quero saciar o meu desejo. No seu pezinho eu dou um beijo insinuante, e seu joelho eu dou um beijo excitante. E te pergunto se posso ir mais adiante. E te pergunto se posso ir mais pergunta adiante. Pergunta agora, pergunta agora. Eita, eita, eita, beija na. Eita, eita, eita, beija na. Eita, eita, eita, beija na. Eita, eita, eita, beija na. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E aí, Fábio Pop? Seguida da viagem, na batida desse som. Quem comanda a galera é o novo pote som. DJ Jango agitando. Agora ele é super, é? Eu tô dando super. Galera não parar. Vem pra cá, vem curtir. Balançar com o novo pote som que é mania não parar. Chegou para ficar, pra fazer você dançar. DJ Jango no comando, só as balas vão tocar. Sorte, deixa eu mandar um abraço pro nosso amigo Richard, lá do Chute da Sorte, lá de Belém do Pará, nosso parceiro. E falar isso, Chute da Sorte, bota em bet aí, Dani Gabriel. Aposta online fechado com o cobiçado. Vibe do cobiçado. O sexo sensação de Paragominas é corra. Sempre te amarei, eu amo pra toda vida. Você me faz feliz, nunca me senti assim. O meu céu, meu coração explodindo de paixão. Por que, bebê? Sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia e eu mandei. Olha a minha barba. Tá por cima e hoje te mostrei. Acho que eu falei que tá estranho. Pensou que foi sal, será? Chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. esse brother lá no Coliseu, meu irmão. Gente nossa, gente nossa. Patrão forte, patrão forte. Pix, pix, pix, pix, pix. Patrocinador oficial hoje. De volta mais. Do Pop. Manda. Aqui na Agropeg. Amigo Wendy. Os carinhos. Da Ótica Diniz. É cara com sucesso. Aí é brother, aí é parceiro. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Bora, track. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Vem, meu amor. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos nós dois. Diz que não vai mais. Amor. Preciso ter você aqui comigo. E nosso amigo Flavinho. Diz que não vai. JM Esporte. Amor. Aposta esportiva. Só você, só tem. Para comigo. Pra sempre. Diz que não vai mais. Aí o cara vem e canta. É que essa porta vem. Tu quer? Te quero. Te amar me faz tão bem. Apaixonei, já não posso esconder. É, Choron, chora agora. Sei que ele já tinha outra mão. O Pitbull, a caixa. Posso fazer. Caixa Garcia, Samini. Ouça. Buxudinha. Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Fale mais dessa paixão. Não me obrigue isso não. Por que é tão difícil assim? Me diz. Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói. É só traição. Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Eu amo o mesmo homem que ela. Ela é minha melhor amiga. Gelo do lado direito. Bora, meu DJ! Jéssica Lana. Hoje eu chorei pra ver seu retrato. João Lucas. Parede, é tanta saudade. E a Jéssica Lana está aqui com a gente. Grito seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Só esse cuidado, o resto fica tranquilo. Porque você se esconde. Chego no trabalho, tomo banho e saio à noite. Novamente a te procurar com medo de dar amor eternamente. Quero te falar que eu já me decidi. Com você, você fez. minha amiga Crepantoja, da nossa mija aldeia, nossa rainha, está aqui no comando do Águia, junto com o DJ Felipe Cobiçado. Alô, Cle! Parabéns, mulher! Viu? Sucesso! É a nossa mija aldeia, papai! E ela falou: é sal, sal, sal, sal, sal. Valeu, Cle! Hoje eu chorei no bar, ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Lindo seu nome. Joga a mãozinha pra cima. Quem tá aí no panela de pressão, tá gostando. Joga pra cima, joga pra cima. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Um, dois. O Matos, o Bob, Bob e o Fábio Bob! Pop! Pop! Live! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco. Alô, João Lucas, não chega aqui. Tem emprego, tem real. A nossa amiga, o mundo faz parte. Jéssica, aqui no palco. Alô, João Lucas. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Do lado tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, viu? Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. E minha galera do chute! Vem aí, quem acabou chute de da sorte, aposta online! Puxa-saco que quem comanda para a Gomina, somos juntos! Inimigo. Patrocinadora da nossa ego é muito... Rainha Rodeio! Comendo na Crepantoja! Tô fora, meu irmão! Fechado com o cobiçado, tamo junto, Cle! Panelinha, o que nós queremos é o poder. Poder comer na panelinha. Joey Benassi, o garoto das produções. Vai, vai, vai, vai. Velhinha Lena, Miller, Camila, Gleice e as seguidoras do Pop. Ai, ai, ai. E aí, Vitor Pop! Dá-lhe cobiçado pra cima, meu DJ, arrebenta, sacode, é o Pop! Super Pop! E aí, Garba, fala mais de som, alô, Fábio! Tá todo mundo ouvindo você! Sarari, sarirão, de mocinha! Deixando tudo ok, já já o Águia vai voar. Eu vou dançando meu chiclete pra não perceber. Eu tô cansada. Beija. Eu limpo o banho assim na boca pra não estressar. 3, 2, 1. Com a gente, valeu, mano. Sarari, sarirom, sarari, sarirom, sarari, sarirom, sarari, sarirom. Se o carinha do teu tipo vem me azarar, eu tô ligada que é mais um que vem me sufocar. Tô na Fala o Ed da Ótica Diniz. Vem seu grande amor, Luciana. A primeira dama tá no circuito, Alisson. Wendy, tamo junto, Wendy. Na batida, vai! Eu ainda sou um cara malucão. Minha história é curtição. Fim de semana é tradição. Vou pra night pra curtir um som. Talvez não seja o melhor pra ti, mas princesa, olhe pra mim. Você abalou meu coração com esse jeito de me olhar. Vejo seu nome no telão. Essa é minha declaração. Não é gato tsunami, hoje eu vou dizer tudo o que eu sinto por você. Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer, só que meus planos é com você. DJ Bey Cristiano, toca essa canção que eu fiz pra essa gata, é de coração. Se não vou ter nem meus braços, deixa ao menos te dizer que a lágrima em meus olhos é porque descobri o amor. Um sentimento que eu nunca vi igual, inestimável como eu sempre quis. Se um sim surgir em teus lábios, gata, juro te fazer feliz. Vem pro Mega Tsunami, o fenômeno da galera. DJ Bey Cristiano, diz pra essa gata que eu estou na vela. Banda Conexão.com. Conectando sucesso. O Super Pop voltou. Você vai sentir a diferença. O futuro começa agora. Vem ser New Generation. Você também. Aqui é outro patamar. Vai, desce no pontinho, vai, sobe no pontinho, desce no pontinho, no pontinho. Vai, e aí, ó? Desce no pontinho, vai, sobe no pontinho, desce no pontinho, no pontinho. Style Pop! Esse é o beat que te envolve, que faz te fazer sentar. Senta, senta. Alô, Agropec! Esse é o beat que te envolve, que faz te fazer sentar. Só não se apaixona porque nós não ama não. Então joga essa xereca por maloca do plantão. Xereca no meu macete, receba uma parte de mim. Socadona, zona, dona, dona. E nosso amigo Henrique, socadona, zona, dona. E o Pedinelli tá aqui com a gente, o Heitor, o Matheus, o Andrezinho. Andrezinho Lobo tá na área, valeu, mano. Socadona, zona, dona, dona, dona, dona, dona. Socadona, zona, dona, dona, dona. Alô, Blaster, aqui! O beat que produziu. Retaguarda, alô, Blaster! Acesse agora no YouTube! Vide! É Pix pra E! Super Pop Live New Generation. Com o mito, Juninho Pop e a nova geração de DJs do Águia.